Planejamento correto, portão 4, chama pronto para o pushback treinamento, gol no 897. Patango Alfa, Victor Juliette, bom dia. Confirma o local de sobrevoo? Ciente, autorizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, 1.000 pés de altitude, decola da 1.7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1.9, decimal 8, a torre em 1.8, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0.1.5.1, Alfa, Victor Juliette. Planejamento correto, pátio 4, confirmando 2 a bordo. Estacionamento táxi, decolagem, torre em 1.8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0.5, bom voo. O 03 autorizado, reporta táxi, gol no 607. Índia November Alpha, informação Lima confere, 2 no POB copiado, confirmando toque arremetido em Vera Cruz. Direcionar chama pronto para o táxi, o Alpha Vitor Juliette. Índia November Alpha, como recebe solo? Ciente, confirmando toque arremetido em Vera Cruz. Autorizado então, Salvador, Salvador, com toque arremetida em Mike Eco, Serra November, Mike Eco. Decola da 1.7, curva esquerda, no corredor forte, altitude 1.000 pés. O controle em 1.19, decimal 8, a torre em 1.18, decimal meia dúzia, e aciona 0.171 no transponder, Índia November Alpha. Planejamento correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem torre em 1.8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0.5, bom voo. No 7, no 5, é o segundo no setor. Não me escuta, por gentileza, aguardando. Vibracional, chama pronto para o táxi, Índia November Alpha. No 5, Boeing da companhia já realizando o push no 03. Assim que o mesmo iniciar o táxi, a gente autoriza o quê? Juliette. Meu nome é 07, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Voo 17 no 5, na escuta. Coordene com a equipe de solo após o Boeing da companhia livrar o setor autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 09 nós. Gol 9280, bom dia, informação Lima confere, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 199.8 e aciona 5143 no transponder. Reto, portão 09, chama pronto, pushback, treinamento, gol 9280. Linha 07, decola as 49, controle agora 119.8, por favor. 19.8 graus, 607. Controle Salvador, bom dia, gol no 607. Gol no 607, contato radar, sultanizou 360, saída Arbo Elétrico. 360, autorizado, saída Arbo, gol no 607. No 5, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Voo no 7 no 5, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 090 graus com 099. O Alfa Vitor Juliette decola 5-2, controle agora 119.8, bom voo. Bom dia, Tatatão, Alfa Vitor Juliette, decolando a 97, está agressando o meio da Xé, meu pé na sua escrita. Tatatão, Alfa Vitor Juliette, mantém os patrões visuais, corredora Xé, reporte no farol da barra. Ok, mantém as patrões visuais, você está no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Zona 53, informação em curso a Lima, confere galeão 380 autorizado. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9 decimal 8 e aciona 5-1-4-7 no transponder. Só confirmando curva direita após a decolagem. Confirma o portão. Ensino 10, chama pronto para o estivecionamento, TAN 3153. Solo Salvador, Gol no 897, portão 4, Quebec, acionamento. Autorizado, reporta táxi, Gol no 897. Gostaria. O Mike Bravo Uniforme, bom dia, confirma novamente o pátio? Jet 360, Arbolé. Jet 360, Arbolé. Pastor, está autorizado a gente voar, né, Fábio? Tem referência? Saída, Gol 17. Confirme. Contra o perfil da CAR, Gol 175. Jet, a gente está um pouquinho atrasado hoje, a gente agradeceria se a Solita autorizasse uma proa mais na frente pra gente. Gol 17 no 5. 100 graus com 099. Correto, já possui o PB? Vacionamento, táxi, decolagem, confirmando o PB com a torre em 1 no decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5, bom voo. TAN 3597, informação Lima, confere. Autorizado Brasília, nível 380. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Upper Zulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5-1-4-4 no transponder. Protejamento correto, portão 7, chama pronto para o estacionamento, TAN 3597. Romeu India November Alpha, decola 5-6, autorizado curva à esquerda, reporta para o cruzamento eixo da 1028. De November Alpha, cruzará à esquerda, tomará o universo 128. Dino Liberal para cruzamento do eixo da 28. Mike Bravo, uniforme, autorizado acionamento, chama táxi. Dino Liberal, autorizado cruzamento, prossegue com a proa do corredor forte, Dino Liberal. Prosseguirá com autorizado cruzamento, prosseguirá com a proa do corredor forte, Dino Liberal. Pode voar, né, para dar presente, Gol 75? Negativo, Gol 75. Sim, obrigado. 97, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 2-6, obrigado. Controle. Salvador, Gol 605. 605, bom dia, informação em curso a Lima. Galeão 360, copia? Copia. Utilizado Galeão nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 8 e aciona 5130 no transpondo. Utilizado 360 Galeão e a rota conforme o plano, Zulu 10. Com a cobertura direita após a colagem, o senhor é o Leda Brinque. O controle 198, transporte 5130, gol 1605. Protegimento correto, portão 5, chama pronto para o pushback saneamento, gol 1605. Chamará 1605. Salvador, pushback. Autorizado, reporta táxi, são 3597. Autorizado, reporta táxi, gol 9280. Apenas atentando ao Airbus da TAM, que vai iniciar no 07, sem interferir, ok? Utilizado, reporta no ponto de espera da Papá, o Mike Bravo informa. Também de November Alpha na vertical de buraquinho. Prossegue, corredor forte, chama o controle 198, Índia November Alpha. Corredor forte, 198, Índia November Alpha. Alvo Vitor Juliette, ele pegou a espera de coordenação, reporte para o regresso. Estou em Salvador, Papa Romeu de November Alpha, decolação no site. Papa Romeu de November Alpha, alto, comandante radar, ingresso corredor forte, motor de slide. Corredor forte, motor de slide, no site de November Alpha. Gol 1897 para informação de tráfego à esquerda do eixo César 150, afastado 2 milhas, prosseguindo com proa nordeste, não interfere com sua decolagem. Se autorizar a decolagem da 10, o vento 090 graus com 8 nós. Gol 1897. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Mike Bravo uniforme. Chamando solo? Gente, gol 9280. Seguindo o Airbus da TAM, como número 2 prossegue até o ponto de espera da 10, no ponto de espera a torre em 198 decimal meia dúzia, o ajuste agora 10 no meia, bom voo. A bordo 1757, 4 horas, antena com 3597, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, Ponte Espera Torre em 198, decimal meia dúzia. O ajuste no 096 agora, bom voo. O Papatango Romeu Indiapapá para Barreiras, confirma o pátio que encontra-se? 1-8-9-7, contato cadastro, transmissão 360, sede da Euleda Brite. Euleda Brite, 360-897. Gente, autorizado então Barreiras, inicialmente 1000 pés, 1 ou 1000 pés, até a liberação do controle para 1500 pés. Decola da 1-7, curva direita, via corredor axé. Controle em 1-9, decimal 8, a torre em 1-8, decimal meia dúzia, e aciona 5-1-3-3 no transponder Romeu Índia Papá. Tente aguarde mais prova de força. Só confirmando a frequência do controle, 1-9, decimal 8, ok? Cotejamento correto, já possui o POB? Passe no POB, no pátio 5, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-6, bom voo. Fazendo Mike Bravo Uniforme, livre decolagem da 1-7, o vento 090 graus com 9 nós. Tanto 3890, negativo radir, não copia, não tem condições. É, não consegue escutar com outras pessoas. Papatango Mike Bravo Uniforme da Cola 06, controle 119 decimal 8, bom voo. Controle 08, Mike Bravo Uniforme, obrigado, bom voo. Pistão 3890, Salvador opera visual, pistão no zero, QNH no zero no meia, agora, temperatura 28, o vento 090 graus, 09 nós, o TAM 3890. Tio, copiou? É, não se escuta pra autorização, TAM 3890. Sim, só confirmando o artista fora, não conseguiu receber a informação? É positivo, a gente só recebe um, tipo, como se fosse a portadora, não consegue copiar nada. Gente, a gente vai checar aqui com a técnica, ok? Grato pela informação, só um instantinho para a cópia Recife 330, preparando a PUCA, transição Aracaju aguardando, ok? Positivo, PUCA Aracaju aguarda com a autorização, obrigado. 3330.